Salvador, o nome é 42 para o táxi. 190 a bordo, 3:20, Senado Salvador. T10, serviço de táxi, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1012. Juliette Alfa, 186, 1012. O nome é 42, bom. Prossiga, Marco Uniforme. Bom dia. Ok, Siri, uma centena está autorizado. Na rota direto Siri, pista 17, curva direita, saída da El, após da El, direto Siri. Controle 198 e o transponder acione 0142. Salvador, voo 642. 642, alinhar e decolar, pistão 0, 180 com 3 nós. Ali decola, 0, 642. Informe, parte 5, outro, parte 5. Ok, chama a 286 agora, o Mike Uniforme. 804, portão 3, autorizado, chama o táxi. Polo 607 na posição para puxar de acionamento. Autorizado no 605, chama o táxi. Polo 607, autorizado, sim, vai reportar. Back acionamento no gate 62, chegou 7-5. Autorizado, no 7-5, chama táxi. Autorizado, 62, chamará táxi no 7-5. 42 aos 50, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Controle de Salvador, nome é 42-1800, pereceu Puka. Contato, vigilância. Vigilância, nome é 42. Deformação, desvio, magnética 030, no 642. Livre. Certo. Para o táxi, o gol 1804, está com 183. 3 horas e 56, alterna Campinas. 804 direita, até o ponto de espera, 18:30 agora, ponto Torre. Gente, direita, ponto de espera, 18:30, gol 1804. Paulo Salvador, gol 1605, gente da Índia, autorização de tráfego para o galeão. 05, ciente, aguarde a cópia do ajuste no 012. Aguardando o caso, bom, 1605. Ok, Lima Uniform Charlie 634, taxi approved and maintain position behind the Boeing 737 on taxiway on May, okay? Autonomia 07 para o táxi, nós temos 4 horas de autonomia, alternativa Galeão, POB 187, 187. 0-24. 187. Ok, direita até o ponto de espera 18:30 agora com a torre, o Autonomia 07. Direita, ponto de espera 18:30, 12:30, 07, obrigado. Copia? Ah, foi na Galeão 360, serviço 50, pós conforme rota do plano de voo, pista no zero, curva direita, saída da EO, Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5040. Firmando apenas o PLB? Rota conforme o plano, decordão no zero, curva direita da EO, Leda Bidev. Controle 798, transponder 5040. Cotejamento correto, chama para um pushback treinamento, posição 04, gol no 605. Chama na para pushback treinamento, gol no 605. Novo do Bom Dia, 3597, formação ainda, solicito 360, Brasília. Confirmando, foi o TAM 3597, Brasília 380. Afirmativo, TAM 3517, Brasília 360. Eu tenho pré-aprovado 380. Copia ou aguarda a coordenação do 360? Copia. Autorizado Brasília, nível 380, via Pêndulo 17. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119.8 e aciona 54, corrigindo, 5047 no transporte. 3517, autorizado Brasília, 380, Pêndulo 17, decola da 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito. Controle 198, transporte 5047. 047 no transponder, chama pronto para o pushback treinamento, posição 07, tanto aí 597. Bora. O gol 1897 no 02, pushback treinamento. Ok, 02 autorizado, chama táxi. Gol no 897. Chama táxi, gol no 897. Decolou no 804. Ao 56, 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Gol no 804, cruzando 2000 na Dael Leda. Confere no número, firmando, 1804, vigilância radar. Vigilância para o 360 na Dael, gol 1804. Gol no 642, agora com Recife, ano 2545, seu vovô. 645 no 642. Lima Uniform Charlie 63 Formative Position. No 607, decolagem autorizada. Variável com 3. Tome Charlie 63 Fola, né, por noite. Salvador, bom dia, T3153, cliente da Índia, coordenação para Galeão 360. Então, 3153, bom dia, tem pré-aprovado 380, copia ou guarda a coordenação? Agora só tem 380. Gente, um minuto em cópia, por gentileza, prepara a Dael Leda Bidev, aguardando. 758198, boa viagem. 7 para o táxi. 9-1 a bordo, 3 horas e 14, alternando Campinas. 1897, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1-2-6, graças ao bom voo. 3-1-5-3, pronto, cópia. Pronto, 3-1-5-3. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5053 nos transpontos. Autorizado 380 para o Galeão, Yampa, novembro 857. Decola da décima, curva direita, saída da EL, função letra, pós-voa, IDF, onde intercepta novembro 857. Responder 5053, controle 1, 9, 8, 3153. Cotejamento correto, chame para um pushback, selamento, são 3153. Reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Lima Uniform Charlie 634, clear take off runway 10, wind 280 degrees, 3 knots. Solo Gol 1605 no 24, para pushback para saneamento. 1605, por gentileza, um minutinho para pushback saneamento. Temos um Boeing da Gol no setor ainda, para o táxi até o ponto de espera. Após o mesmo passar, está autorizado, chame táxi. Coordene com a equipe de Solo, por gentileza. Vai aguardar a passagem do colega da Gol, depois está autorizado, chama lá para o próximo para o táxi do Gol, 1605. Ele vai livrar agora, nesse momento, já tá próximo da Índia, ok? Ah, tá legal. Aguardando ele aqui, depois já inicia o 9-0-5. Para o posicionamento da 3507, posição 7. 07 autorizado, chama o táxi, então 3507. Tá bom, vai na 3507. Lima Uniform Charlie 634 Airborne 02 now Salvador 119.8 have a nice trip. 119.8 Lima Uniform Charlie 638. Thank you very much, sir. Bye bye. Be good. Salvador, bon dia. Lima Uniform Charlie 634 passing 2000 feet climbing flight level 340. Bom dia, 634, climb 340, dial the pathway. Climbing to flight level 340, the main from Charlie 634. Voo 607, agora é com o centro de comando de área em 1251, restrito ao 340 pelo menos. Sim, 1251, restrito 340, bom dia com o 607. Bom dia. 3 mais. 17 POB, 170, 3 horas e 50, permanentemente. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 0012, bom voo, tantra 5 no 7. Pista 3 5 no 7, pode ser a Juliette Alfa, pode ser a 2 meia, obrigado. Decolou, é um perfil conflitante com a saída, ok? Semi a 0, vigilância 7 na frente da gol. Sete decolagem autorizada, variável com 3. E 182, alternando Campinas com 3 horas e 53 minutos. O 1605 vai seguir como número 2 no ponto de espera, seguindo o Airbus da TAM, vai passar agora à sua direita. E no ponto de espera, deixaria a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Beleza, está aguardando o colega da TAM. Ponto espera 18, meia boa, no meia zero. Aqui a direita. Híbrido. O 20 milhas. Híbrido. Hein? Lima Uniforme Charlie, call Recife Center, 1251, backup 13325. 133 decimal 25 for Lima Uniform Charlie 634. Bye. Bye, have a nice day. You too, bon dia. T97 ao 08, 198, boa viagem. 198. Controle Salvador, gol na 897, decolou da El Leda, solicita presente, voa direto da El. Autorizado da El, 1897. Gol na 897, autorizado da El. 7, voando direto da El, gol na 897. Informe decolagem autorizada, pista 97, variável com 39. 7-5 na Prodiofita, chamando Recife agora. Tem 1288, eu tenho um bom voo. 1-7-2-1, qual? 288. 288, obrigado, bom domingo. Boa. Pan Aliara e Mantei. Mike Uniforme aos 1-1, controle 19-8, por viagem. 19-8, Uniforme Mike Uniforme. Até já. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Papa, Uniforme Mike Uniforme, saída da El. E Uniforme Mike Uniforme, prossegue direto destino, subindo a centena, reporte para a descida. Que é direto destino, obrigado, repatriado de descida, Uniforme. E quando tu teve estimado para pouso? Está previsto nosso estimado agora 09:35. Copiado.